Senhor nego velho, carregue esse corpo cansado. Mas esse tempo passou e essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor.